Quer saber como é que eu tô? Quer saber da minha vida? Arrasta pra cima, arrasta pra cima. Mas quer saber como é que eu tô? Quer saber da minha vida? Arrasta pra cima, arrasta pra cima. Ó, ela vem toda gostosa, linda, jogando popô. Ela vem toda gostosa, vai, vai, vai, vai, vai. Vai ser no Pix ou no amor? No Pix ou no amor? Vai ser no... Vira a mão, mulher! No Pix ou no amor? Vai ser no... Agora vai no chão, bebê, vai no chão, vai, vai. Oi, senta, amor, senta, amor, senta, amor, senta, amor, senta, amor, senta, amor. Ai, amor, ai, amor, senta, amor, senta, amor, bota, amor, toma, amor, ai, amor. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai ser no Pix ou no amor, no Pix ou no amor. No Pix, vai ser no Pix. Sim, porque eu sou bandido. Sunaque, uso na coxa, cabelo descolorido. Só uso carro de bicho, Compax, Corolla, é meu preferido. Bebê, é o que tem, é o que tem. Um bandido desse faz amiga quer também. Bebê, é o que tem, é o que tem. Vida dança, faz amigo quer também. Bebê, é o que tem. Aproveitar e... Agora vai no chão, bebê, vai, vai. Senta, vem, senta, bebê. Senta, vem, senta, bebê. Senta, bebê, senta, bebê. Senta, bebê, hoje tem. Senta, bebê, senta, bebê. Ai, ai, ui, ui. Senta, bebê. Bebê, é o que tem. É o que tem. Um bandido desse, tuas amigas quer também. Bebê, é o que tem. Olha isso, bebê. Ah, bandido não é band-aid, o crime não é o creme. Vá lá no estalarico, no X9, querosene. As piranha me ama, daquele jeitão. As piranha me ama, mãe, daquele jeitão. Eu boto a pistola pro alto, ela joga o popô no chão. Bota a... Eita! Bota a pistola pro alto, ela joga o popô no chão. Bota a pistola pro... Vai, vai no chão, vai no chão, bebê, vai no chão, vai, vai. Senta na minha pistola, mãe. Senta na minha pistola, senta na minha pistola. Na pistola. Eu tenho porte, viu, bebê? Olha o swing. Ah, bandido não é band-aid, o crime não é o creme. Vá lá nos calaricos, no X9, querosene. Aspira, yeah. Amanhã em Feira de Santana, hein? Bebê, ei, ei, ei. Eu jogo a pistola pro alto, ela joga o... Só Breninho, só Breno. Vá, vá, vá, vá. Calma, meu filho, eu não tenho culpa, eu tenho culpa. Calma, eu vou falar. Tá muito estranho, vou falar mais não. Se estressou demais. Eu tenho culpa de quê? O Davi, ele pede celular, acho que a culpa é minha. Eu vou falar, meu filho, calma. Calma, papai. Eu tô fazendo o meu show, pai. Baixou, hein, baixou, gente, baixou. Gente, quem acha que eu alcanço o celular? André Cedês, o moral de Bicoara. Um XR vermelho. De Lucas, você tá com que camisa na foto? Uma camisa branca, gente. Um XR vermelho. Aí só outro, vamos ver, vou dizer logo. Pelo certo. Tô pedindo? Eu tô com fome, quero merendar. Eu tô com fome, quero merendar. Vou com mortadela. Alô, larga! Quero merendar. Essa explodiu, hein? Eu tô com fome, quero, quero merendar. Com mortadela. Guaraná. Guaraná. Creme craque. Senta pra merendar. Senta pra merendar. Vá, vá, vá, vá. senta pra merendar. Ela senta pra merendar. Senta pra merendar. Senta pra merendar. Olha o swing, vambora. Balança, balança, clock. Balança, clock. Balança, clock. Balança, balança, clock. Bota o fuzil pra cantar, papu. Bota o fuzil pra cantar, papu. Bota o fuzil pra cantar. Bota o fuzil pra cantar, papu. Bota o fuzil pra cantar, papu. Bota o fuzil pra cantar, papu. GG Rifas, Beto Rifas. Bota o fuzil pra cantar. Bota o fuzil pra cantar.